Pode... Eu Nossa, dormi aquele podcast inteiro, meu Deus do céu, eu não lembro de nada, eu não lembro o que eu falei, não lembro de nada, cara. Mas em qual podcast o House não é PhD em alguma coisa? Eu não entendi. Ratinho de novo. Tô foda! Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. E dessa vez vamos conversar falando sobre o... Vamos falar o programa todo, na verdade, né? Vamos falar sobre o Marco Civil, essa nova lei com relação com a questão da internet toda, né? Então, para tanto, estamos aqui com o nosso amigo Harvey. Tô com uma espinha no cofre, acabei de ver aqui. Que lindo. Também estamos com o nosso amigo, amiguíssimo... Qual o nome dele? Vini! Se todo mundo preso nesse podcast hoje. A Dilma tá de olho. Nossa princesa, Gabi! Eu prefiro ser observada pelo Obama. Oh, yeah! Time is money! Nossa, que triste. Enfim, lógico que eu apresentaria o House agora. Mas enfim, né? Tá com caganeira, trouxemos o substituto dele, nosso amigo do além, Zé Messias. Obrigado, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não vai ter Copa. Tá certo disso? Nossa, que... Enfim, começou. Então, como vocês souberam, fiquem felizes, não temos House hoje. Vamos avançar. Well done. De Milão, o hacker mafioso acaba de soltar. O vírus tá ataca programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contar. Corta pra mim! Com relação à questão do Marco Zero. Não! O que que tá acontecendo? O que é toda essa história? O que que tá acontecendo? Então eu vou pedir pro Harvey começar explicando o que é esse Marco Zero. Esse Marco Civil. É, Marco Zero. Caralho, é Marco Zero. Verdade, cara. É, ele tá. Tu merecia estar lá no, na Torre Gêmea, no Marco Zero lá. Ninguém fala nada. Se eu não corrijo também. Ah, eu percebi de primeira, mas eu fiquei na minha, achando que você ia se corrigir automaticamente. Eu me corrigi, pô. Na segunda vez, sim. Então, vai. Marco Zero da internet. Marco Zero da internet. É, tudo começa aqui, vai. Então, esse Marco Civil, ele já era um. Ele foi. É um projeto de lei que. Antes de virar lei, era um projeto de lei que foi lançado em 2009 ou 2011, não lembro de cabeça agora. Ele está tramitando no Congresso desse tempo todo. E ele discute como trazer regras no ambiente virtual. Porque até então, né, não há regras, né, não havia regras, né, e diante disso aí o povo brasileiro, né, ele, através de seus representantes, né, grandes representantes, fizeram esse projeto de lei em 2011, né, e foi votado recentemente, acho que semana passada, semana passada, não sei quando vocês vão ouvir essa reportagem, eu acho que em abril, que traz regras, né, princípios, né, no direito sempre tem que ter princípios, regras, né. Só que ele não regulamenta porcaria nenhuma, né? Ele só traz regras, princípios que tem que ser observados, né? E agora todo mundo está aguardando a bendita regulamentação. Ele dita situações do tipo... ele quer trazer igualdade entre os provedores, entre os fornecedores de serviços. Ele impõe regras em questão de privacidade, né? Dos seus usuários, né? E, acima de tudo, né, ele fala que... Eu acho até curioso, estava discutindo agora há pouco entre os membros da mesa, né? Ele usa o termo Marco Civil, não Marco Zero. Ele usa o termo Marco Civil. E para mim, o termo Marco Civil lembra de direitos civis e políticos, ou seja, é direito de liberdade, é direito do cidadão de não ter o Estado interferindo no seu, na sua privacidade. Isso que é direito civil e político. Os caras usaram esse jogo, terminologia de Marco Civil, né, dando uma impressão que vai ter mais liberdade, mas acaba, em tese, restringindo um pouco a liberdade do povo brasileiro ou de quem estiver no nosso território acessando a internet, né? A partir do momento que foi regulamentada a lei. Eu tenho opiniões, eu achei bacana em algumas coisas e achei que houve um retrocesso em outras, né? Mas quem sou eu, porque eu não sou especialista em direito eletrônico. Mas a área de direito consumidor teve alguns retrocessos, na minha opinião, né? Mas eu não tô aqui para dar uma palestra de direito, né? Eu vou tentar cagar regra, que nem todo mundo aqui também, né? E vamos lá, é isso aí. Ufa, ufa, ufa. Obrigado, Emmanuel. Bom. Eu ia passar Gabi, já eu ia passar um e-mail de contato para clientes, né? Não pode. Já tava vendo slide já, PowerPoint, enfim. Gabi, você quer complementar? Sim, é importante lembrar também que antes de ser enviada para a regulamentação, esse marco civil ele tentou ter o dedo de muito empresário, né? Tentou ter muito mais, né? Porque a gente, por exemplo, a gente teria que comprar o acesso de muita coisa. E hoje, pelo marco civil, a gente não precisa comprar mais certas coisas. Então, isso assim. É lógico que vai aparecer isso mais pra frente da discussão, mas é sempre bom lembrar que é uma coisa que é uma conquista, por mais que restringe algumas coisas, é uma conquista, e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque isso aí, pra virar uma coisa contra a gente, é 2P também. Então, assim, é importante. Todo mundo que não leu o texto, sabe, que não leu o texto, deveria ler. Então, é sempre bom lembrar que foi uma conquista, que a gente teve um certo momento da discussão que empresários tentaram interferir muito mais do que já interferiram, e que a gente conseguiu muita coisa no Marco Civil, apesar de ter alguns retrocessos, e que quem não leu deve ler sim, porque isso aí, para virar alguma coisa contra a nossa liberdade, é 2P também. Só isso, só. Então, o negócio, eu também não entendi também que isso foi feito. Não, 2P, tipo... É dois tempos. Papum. É, papum. Ah, tá. Dois palitos. Então tá, mas Harvey... E eu? Harvey, antes, deixa eu só fazer girar. Messias, complemente. Aí roda a vida. Bom que você me chamou, meu caro Harvey. Então! Meu caro Harvey não, meu caro Ebony, meu tipo que usa como saudação Yo, igual o rapper X na MTV. Meu Deus, caraca, então, hein, brincadeira. Como você me deu a ordem de complementar, eu sinto o dever de complementar isso que o Harvey falou. Talvez, embora ele ache que o nome Marco Civil tenha um quê de marketing, de publicidade, uma coisa mais marqueteira que talvez que não se reflita na ideia geral do que é uma lei, pode ser por causa da ideia da formação do Marco Civil, ou seja, o Marco Zero do Marco Civil, no caso, pegando o que o Ebony falou. Porque ele começou como um processo da sociedade civil. Foi como começou com a Fundação Getúlio Vargas, que realizou uma série de consultas públicas, e não sei pra quem sabe, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, é uma instituição a princípio educacional, e mais privada, e tem uma equipe de direito muito forte aqui no Rio, em São Paulo eu não conheço muito bem como é que é. Do caralho. Exatamente, é coordenado pelo Ronaldo Lemos, que é um cara bem midiático, tá no Esquenta. Se tá no Esquenta, ele é bom. Mas que barbaridade! E a ideia foi que ele virou um projeto de lei, mas depois de uma série de consultas públicas da sociedade civil. Então, meio que talvez daí que eles tenham tirado a ideia do Marco Civil, porque ele veio da gente, do povo. Não que o povo realmente participe das consultas públicas e tudo mais. Eu tenho até no site da FGV, que depois vocês vão ver aí no podcast, que é o Diretório FGV, tem toda essas consultas estão gravadas e tal. Tem uma galera boa que tá participando da primeira, lá em 2009. O presidente da FGV, que eu não sei, é um gringo com nome judaico, então não importa. O Tarso Genro, que era ministro da Justiça na época. E tinha uma galera maneira aqui, pô. Então, a ideia é que ele veio da sociedade civil e depois é que virou lei. Aí, virou projeto de lei. E aí eu não sei se é o relator de hoje, atual. Então, um dos meus pontos é esse. Talvez o nome Marco Civil venha disso, venha, além dele ser meio marqueteiro mesmo, ele venha da ideia que o Marco Civil foi idealizado a partir da sociedade civil, de não do governo, públicas, quer dizer. E o segundo ponto é que depois é que ele virou um prédio de lei nas mãos do Molon, que é o do deputado que deu o relator. E só complementando isso que a Gabi falou sobre as empresas, eu acho que realmente é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração, que esse choque de forças na elaboração do projeto, que é de um lado os lobistas e do outro lado os ativistas. Então isso é sempre legal a gente ver, tentar discutir isso durante o podcast. O que vocês acham que tendeu para os lobistas e o que tendeu para os ativistas? Beleza. Então, Billy, pegando um pouco o slide, o PowerPoint do Harvey, ele no final estava falando sobre que ia ser limitado, do poder limitador, né? Mas até que ponto isso é ruim, entendeu? Até que ponto esse poder tem que ser ilimitado a quem utiliza? Todo mundo sabe que durante muitos anos o que mais foi se falado na internet é que era uma terra de ninguém, uma terra sem lei. Que as pessoas agem do jeito que for, não importando leis, regras da sociedade, até o respeito ao próximo. Então, assim, o que acontece? Eu não li toda a profundidade desse Marco Civil, né, com a atenção que essa lei, né, esse marco merece. Mas eu dei uma olhada em alguns pontos, em alguns tópicos, e na boa, cara, me fizeram, pra mim, eu acho, até onde eu li, uma coisa muito óbvia. Os pontos, por exemplo, não suspensão de sua conexão, exceto por em casos de não pagamento. Isso pra mim é óbvio demais. Você não tem que ser. Você paga por um serviço e você é obrigado a tê-lo. Você, creio eu que o nosso advogado pode até confirmar. Isso já existe no direito do consumidor. Entendeu? Manutenção da qualidade contratada da sua conexão. Pô, isso é óbvio demais. O que tem aí, eu ainda não achei, até fazendo uma pesquisa, é cadê a pegadinha nessa lei? Onde é que tem uns pontos perigosos, até porque houve muito terrorismo, né, antes da aprovação nas redes sociais, uma parte dizendo que era necessário, outra parte dizendo que seria um cerceamento de liberdade e que muita coisa não poderia mais, as pessoas não poderiam mais escrever na internet e tudo, mas eu acho que até muito dessa galera que está escrevendo na internet, que está postando esse tipo de coisa, não sabe nem do que está falando. Não tem um esclarecimento nisso. Então, assim, como muita coisa, a visão que eu tô tendo até o momento, como muita coisa no Brasil, é um remendo, é uma lei em cima da outra. Uma lei em cima de uma lei de um direito seu que já existia e é mais do mesmo, entendeu? Desculpa complementar o que você tá falando, Vili, mas a coisa começou a ficar ruim, a galera começou a falar, a cagar regra, depois que o Anonymous virou fonte de informação, né? Putz, sendo é verdade. Que, cara, o que aqueles vídeos do Anonymous cagaram de regra, falando que era a volta da ditadura militar, que não sei o quê, que a internet ia ser um, como é que fala, uma ferramenta do governo para controlar a questão de consumo, saída e entrada de pessoas. Porra, cara, se você está ouvindo esse podcast, se informou pelo Anonymous, cara, para isso aqui e vai ler a lei. Porque, mano... Mas lembrando que os anônimos são muitos, né? Eu ouvi esse papo também de amigos meus que têm essas fontes de informações. E é realmente, é bem intenso você tentar lidar com isso. E como virou meio que uma marca Anonymous, então você não pode pensar que é aquela galera, que é o mesmo pessoal ativista da esquerda, da direita, pega essa ideia dos Anonymous e veste e só pra dizer coisas. É qualquer um que dá opinião e aí a que colar é a que for propícia a colar é essa que vai. E não é só questão de colar, você abrir um vídeo que é bem feito. Se o vídeo for bem feito, quer dizer que é verdade. Ah, sim. E não é bem por aí, cara, né? Porque você sabe colocar uma trilhazinha que você tá falando um bagulho que é correto. Até por isso que os luminés são mal feitos e só falam a verdade. Exatamente. Então, uma coisa que eu... A verdade está aqui. Corta pra mim. uma coisa que eu fiquei preocupado, né, que é a questão que a lei, não, ela em partes, na minha opinião, é bacana, né, a proposta é boa, né, ela dá poder pro presidente através de decreto, tem o artigo 11 da lei, fala o seguinte, em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet que pelo menos um deles ocorre em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e da privacidade, a proteção dos dados pessoais, sigilo, etc. No parágrafo 4 fala o seguinte, decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações disposto nesse artigo, ou seja, é referente à operação de coleta. O meu medo, não, legal, bacana, né? Só que decreto não passa pelo Congresso Nacional, é automático do executivo, chefe do executivo. Isso dá uma ligeira insegurança, né? Porque não são, abre aspas, representantes do povo, fecha aspas, né? Que vai ditar essas coisas, né? Então, tem umas coisinhas ou outras que daria para alguns, daria para dar um motivo de razão para alguns teóricos da conspiração, né? Mas ela já não é anulada pelo artigo 13? Artigo 13, que sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas dos artigos 10, 11 e 12 ficam sujeitas, conforme caso, às seguintes sanções, tal. Isso quer dizer, do meu entendimento de lei... Artigo 13? Onde que está escrito o artigo 13 é outra coisa. Não, não, não, mas digo, o artigo 11 já não anulado, mas essa questão do controle total do presidente já não é anulado pelo artigo 13, não? Ah, não, você diz na questão do parágrafo 3º, quer dizer, parágrafo 3º. Isso, 13, não, tá. Aqui tá artigo, tá, ART 13, pra mim, artigo 13, não. ART 13, mas o meu amigo Marco Civil fala outra coisa, na provisão de conexão, artigo 13 pra mim... Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo dever de manter o registro de conexão em ambiente controlado e segurando prazo de um ano. Aqui não, aqui pra mim tá artigo, 10, artigo 13, sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas. A Dilma tá manipulando a gente, tá colocando várias leis de marco civil diferentes. Não, essa daqui é a que foi aprovada pelo relator, não, cara. Não, a que eu tô lendo é a que tá no site do Planalto. Essa daí é o texto original, não é? Não, é o texto oficial. Estranho. Ih, o Marco Civil aí, pessoal. Ih, aí, ó. Cara, tá vendo? Tô entendendo. É complicado isso. Na verdade, eu não achei na internet... Do Planalto, tô lendo. A lei do site do Planalto. Eu não achei na internet algo, assim, totalmente descrito, a não ser que se eu for direto nos órgãos oficiais, e mesmo assim já existe essa confusão que vocês estão falando. Mas algo que, assim, pô, é isso, galera, e nem mesmo de uma forma mais clara. O que eu vi, cara, de lista, pra mim, eu pensei que isso já existisse, cara. Vamos lá, vou pegar aqui um site, tô vendo no site da BBC. Projeto de lei, quais são os direitos do usuário? Aí tem uns pontos. Usuários de internet no Brasil têm o direito a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações. Só ordens judiciais para fins de investigação criminal podem mudar isso. Cara, pra mim, eu não achava que fosse diferente. Não suspensão de sua conexão, exceto em caso de não pagamento. Não esperava que fosse diferente. Manutenção da qualidade contratada da sua conexão. Não esperava que fosse diferente. Informações claras nos contratos de prestação de serviços de operadora de internet, o que inclui detalhes sobre proteção de dados pessoais. Para mim, não esperava que fosse diferente. Não fornecimento a terceiros sobre registro de conexão na internet. Então, cara, o que deve ter sido aí, o grande lance, talvez foi proteção à empresa, que a gente pode falar isso mais à frente. As empresas devem ter tirado da reta, se não me engano, tem uma parte que as empresas tiram da reta a responsabilidade do conteúdo publicado. É o que eu tava discutindo no Facebook, né, recentemente, eu acho. É no WhatsApp. Pra mim, até agora, cara, é um band-aid em cima do outro, entendeu? Não, até onde eu li, não tem nada que não tenha um terrorismo, uma coisa que, pô, a gente tá proibido de postar na internet, mas também não vi nada que, pô, agora vai ser legal pra galera publicar, mexer. Não tô vendo isso, ainda não vi, ainda não achei algo que eu possa que me indicasse que fosse interessante ou fosse horripilante. Que deve, até agora o que eu vi, na verdade, beneficiado com isso foi sua empresa. Então, o que está acontecendo com a Gabi, pode estar acontecendo com muita gente, tem muita gente que está lendo artigo relacionado ao projeto de lei. Só que o projeto de lei houve mudanças, né? E passou depois para o Senado e passou para a Titia Dilma sancionou. O oficial é esse que vai estar no site do, do Luminedes. Eu já estou ditando regra, não sei se vão pôr ou não. O link é o texto oficial do site canal, né? É a lei 12.965/2014. Né? Você que você quiser ler ela, tem um certo conhecimento jurídico e técnico, tem que ter um pouco conhecimento de informática também, que eu sofri um pouco para entender algumas coisas. Né? Você joga no Google, lei 12.965, vai aparecer o link no site do Planalto. Lá é a lei oficial. É a lei que está valendo e é o que está em vigor no país. Né? O que o Vili falou, eu concordo em algumas coisas também. Umas coisas que eu achei bacana na lei, coisa que eu não sabia, descobri depois procurando ler mais sobre a lei, né, e o texto da lei. Esses provedores de acesso, os nossos provedores, eles fornecem uma velocidade X para cada tipo de serviço. Eu não sabia disso. Serviço de e-mail, serviço de filme, quer dizer, serviço de download, serviço de upload, não sei se é assim que fala, meu inglês não funciona direito. E agora com a lei do Marco Zero, o princípio da neutralidade, tão falado o princípio da neutralidade, ele vai obrigar todos os provedores a darem tratamento isonômico em todos os serviços, ou seja, eles não podem conceder uma velocidade X para caixa de e-mail Y para download. Vai ter que ser um tratamento isonômico. E outra coisa, ao que tudo indica, ele vai conceder aos consumidores escolher o que ele quer no pacote. Vai parecer meio com o pacote de dados de telefonia celular. Ou seja, eu quero só caixa de e-mail. Eu só quero usar a internet para receber e-mail. Ah, eu quero para download, eu quero para navegação. Ao que tudo indica, esse princípio da neutralidade vai trazer esses benefícios também. O que eu li de um advogado, deve ser advogado de empresa, que estava reclamando, e faz sentido também. O princípio da neutralidade, ele quebra a livre concorrência também. Quer dizer, é uma livre concorrência meio fajuta aqui no país, né? Que tem servidor que fala que dá 10 mega, só que o contrato de adesão fala que eles podem fornecer até 10% e te fornece 1% de velocidade. Mas tem essa briga de concorrência, né? Às vezes tem um servidor, tem uma provedora que está ganhando, não sei se diferença de provedor, servidor, não sei, enfim, aquele que fornece serviço de internet, ele tá prestando um serviço X, né, e está ganhando dinheiro, ganhando consumidor, e o produto Y, ou a empresa Y, querendo ganhar mercado, pode oferecer melhores propostas. É a lei da oferta e da procura. O que alguns especialistas estão reclamando é justamente isso, que o princípio da neutralidade estaria quebrando o princípio da oferta e da procura. Isso afeta a gente? Em tese, pode tá afetando, eu não sei, né? E que mais? O que eu achei interessante também é a questão do procedimento da privacidade. Até então, os provedores, quer dizer, não existia uma regra estabelecida por lei que falasse que, vamos supor, a UOL e a Terra têm que guardar por 6 meses os seus dados sigilosos. O que eles chamam de você conectou, quanto tempo você ficou conectado, qual é o CP e qual é o tempo que você desligou. Agora a lei obriga. O mais interessante é que a lei obriga que os provedores, né, eles têm que ficar 1 ano com essas informações. E aplicativos, sites como Google e Facebook, eles têm. A lei fala que é 6 meses, se não falha a memória, parece que tem uma diferença de um com o outro. Antigamente não tinha essa regra. Eu lembro da época que eu advogava, não entrei contra provedor, mas entrei contra telefonia, que a gente ficava aquele protocolo. Eu entrava com a cautelar de documentos, pedindo a cópia da minha gravação, da minha conversa, eles não mandavam. Mas não mandavam por que eles não queriam mandar? Porque tem quase certeza que eles não tinham gravado isso, entendeu? É, isso que eu ia te perguntar, eles não têm isso, né? Eles falam que gravam, né? Cara, mas eu já entrei... Mas peraí, mas se eles falam que gravam e não tem isso, azar é o deles. Aí o que acontece? Exatamente. Sim. Isso depõe contra eles. E pra exatamente. Mim, isso não tem nenhum problema. Então, eu acho que, no termo, o Harvey, eu acho que seria aquele ônus da prova, não é isso? Uhum. Então, calma aí, eu não entrei no aspecto processual. Assim, só pra poder... Pra mim, cara, isso não... Na verdade, isso é ruim pra empresa. Se eles dizem que estão gravando e não tem isso, azar o deles. É uma forma deles... Não, eu só tô falando que agora a gente tá regulando isso, coisa que não tinha antes, né? Não tinha antes. Podia ter alguma coisa do Procon. Tá, Rávia, mas sabe o que acontece? Ainda assim, eu não acho que isso vá acontecer com tanta frequência. Porque aí a gente já cairia pelo direito do consumidor, e a gente até conversou sobre isso na internet. Cara, no final das contas, você chega lá, a empresa prova que tá errada, mostra que tá errada, debocha de você, e no final das contas, você é muito mal, você sai com uma indenização irrisória, e às vezes é um valor sugerido pela própria empresa. É como se teu filho fizesse uma malcriação, e aí ele decidiria qual é o castigo que ele vai seguir, entendeu? Então, pra mim, então, aí... entendeu? Também não acho que isso vai fortalece alguma coisa, que se na defesa do consumidor, a coisa é falha também. Então, calma aí, mas a questão é a seguinte, a questão de processo, entrando na parte de processo. Antes do Marco Civil vai continuar desse jeito depois do Marco Civil, você entra com o processo quando se trata de relação de consumo. Vamos pegar uma, não vou falar o nome do provedor, entrou contra a fornecedora de serviço de internet ou contra uma operadora de telefone, contra uma operadora de telefonia. Você pede, sendo que a gente chama de cautelar, de exibição do documento. Houve a gravação do protocolo, blá, blá, blá, todas aquelas coisas. Eles não fornecem, certo? Independentemente de ter isso ou não, no Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu acho importante continuar os serviços de informática, usar ainda o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é uma mãezona para o consumidor. Porque dependendo da circunstância, se o juiz achar conveniente, ele pode, o que a gente chama de inversão do ônus da prova. A empresa tem que provar que ela não estava errada. O que a regra do processo, cada um tem que provar o que alega. Nesse caso, o juiz entendendo que é uma prova que o consumidor, como hipossuficiente, né, é aquele que não tem condições, não tem como produzir, ele inverte o ônus da prova e dança a empresa. Agora, a questão de dano moral é um negócio muito relativo. Já vi juiz que senta além e juiz que abre a perna a favor da empresa. Eu, se eu fosse juiz, eu quando comecei a advogar mais de 5 anos atrás e hoje, eu ainda não mudei a minha opinião. Se um dia eu for juiz, eu vou sentar caneta em empresa. Eu vou sentar caneta mesmo, porque eu acho que a sanção, o dano moral, ele tem que ter aquele aspecto de não repetir novamente. Não adianta nada você cobrar, dar dano moral R$2.000 para a pessoa, só para alegar que, não, se der mais que R$2.000, vai dar enriquecimento ilícito, né? Ele vai estar ganhando a custos de alguém uma coisa que não é merecedor. Mas R$2.000 não ralou em nada no patrimônio da provedora, né? Então, isso, minha opinião pessoal, particular, né? Eu, se eu fosse o juiz, ia sentar a caneta. Concordo com você. Em 5 anos, não mudei ainda a minha opinião sobre isso. Foca. Tá bom. Valeu, Vamos voltar. Pulso firme, Rafa. Boni, pulso firme. Corta pra mim. Outra coisa bacana, Marcos, viu que é a questão do sigilo. Tá bom, fala, vai. Calma, relaxa. Calma, só piranha. Calma, só piranha. Você vai falar antes de falar. Oi? Deixa o Ebony apresentar o que você vai falar antes de falar. Putz, né? Enfim, vamos lá. Então, por favor, senhor Messias, já que você estava no meio da discussão, por favor, tome a frente. Vou tomar a frente, mas do quê? Você não apresentou qual parte do papo que a gente está? Você não estava indo no que o Harvey estava falando, o que eu ia falar, assim, com relação a essa questão de mitos e verdades da própria lei. O que você vê disso, né? Então, pegando o papo que a Gabi já levantou do Anonymous, todo mundo tava ligado que era o Anonymous que tava espalhando essa parada. O Anonymous é muita gente, então, como a gente falou, muita gente, qualquer um pode hoje. Como é a ideia do anonimato? É essa? É você ser anônimo? É mesmo? Então tem... Poxa, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então você pode, independente da sua ideologia, você se vestir, usar aquela máscara, literalmente, mas no sentido figurado também, e falar o que você quiser, e você acaba tendo um certo respaldo por causa disso. Aí, mesmo que você não se identifique com. Porque tem todo um código de éticazinho. Embora não tenha um anônimo quanto movimento, é mais uma coisa mais fluida, você tem todo um código de ética, tem toda uma... Um código de ética é estranho falar, um código de ética dos hackers, mas tem todo um código de ética, tem todo um savoir-faire do anônimo que você teria que respeitar, mas como você é anônimo, você não pode também reclamar. Ei, o anônimo sou eu e tal, mas o importante é, tem a ver com o Marco Civil, é que, por exemplo, um desses grandes mitos e verdades ou verdades era justamente essa ideia mesmo que a Gabi falou, que a gente devia debater mais. Que é que a Dilma vai ficar de olho no nosso dado, tipo o Obama lá com a NSA, e isso tá no marco. E o marco permite isso, quando a ideia é justamente o contrário. O Obama fazia ou faz o que faz através da NSA, mas entrar fora da lei. Aí eu não sei se o que o Harvey acha da coisa da vigilância, comentar mais sobre essa questão da vigilância. Porque o Harvey e a Gabi, claro, ouvi ele. Porque é meio bizarro essa ideia. Porque o Ebony não, né? Porque o Ebony não, né? Você é o apresentador, você não comenta. Aquilo tá errado. Quando, sempre que um apresentador comenta, tá errado, Ebony. Ah, eu vou falar isso. O seu nome é... É Ebony Faltão, por acaso. O House não aprova teu comentário, Messias. O House não aprova essa tua ideia do apresentador no comentário. Mas eu não represento o House, hein? É, não, só tô falando. Desculpa, então... Gostei mais do Messias. Então você pode comentar, então. Quieto. Mas é, um desses grandes mitos, então, pra poder fazer uma fala bonitinha pro ele poder me cortar, um dos grandes mitos, ou que tem, pode ter ou não um fundo de verdade, é a questão da vigilância e a questão do armazenamento de dados, que o Harvey um pouco comentou, mas ele falou do ponto de vista do provedor, mais talvez, e do ponto de vista do acesso também do governo, do grande irmão aos seus dados, assim. Eu particularmente, eu tenho problema sério com a iniciativa privada, mas eu tendo a ser um pouco mais governista do que o senso comum gostaria que do que eu fosse. Então, eu gostaria de ver da mesa. De faculdade você, né? Hã? Safado. É, eu sou comunistinha, você. Como a gente gosta de dizer. Comunistinha. Mas eu sou pior, porque eu sou da esquerda governista. Agora, a esquerda não é mais governista. Tanto é que o grande discurso da esquerda agora é dizer que o governo não é de esquerda e tal. Mas isso aí é uma grande discussão, nada a ver. A ideia é que não existe direita e esquerda mais. É, não, eu realmente eu acredito em direita e esquerda ainda, mas não... House, não... né? Gente, não. Graças a Deus, House não está aqui, vamos aproveitar. Excellent. Vamos repetir as frases dele, então assim, vamos, cara. Puxa, acabou que eu falei meia hora e não disse nada, mas só pra fechar, pra não ficar falando muito tempo, de novo. Já era, já mesmo. O Harvey não tem problema nenhum com isso. Não, vai dar o maior trabalho pro Vili cortar depois. Aliás, pode me cortar à vontade. Eu não tenho problema com isso, Vili. Você pode me cortar, fazer o que você quiser, com a minha fala, com a minha língua. Nossa, que oferecido. Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Mas enfim, arrematar essa ideia entre os mitos e verdades, essa ideia do governo como grande irmão, porque ressoando a notícia lá do NSC e do Obama, que a gente estaria, com o Marco Civil, estaria permitindo uma vigilância dentro da lei, entendeu? A gente estaria dando mão, abrindo mão dos nossos direitos, assim, pro governo. Porque, obviamente, o provedor, ele tem algum contato, alguma forma de manter esses registros, esses dados. Mas aí, essa ideia do governo poder olhar seus dados a qualquer hora. Assim, não, Messias, mas na boa, eu não vejo isso. Eu tô me baseando, por exemplo... Numa forma resumida aqui, o que eu achei interessante foi o site da BBC aqui. É, um dos pontos aqui, a gente tem direito a... Eu até li isso já antes. Que a gente tem direito ao sigilo da comunicação e só ordem judicial para fins de investigação criminal podem mudar isso. Eu ainda não vi escrito e que o governo tenha livre acesso aos seus dados. Eu não li isso ainda, entendeu? Não existe... Rapidamente pode até... Eu não vi. Entendeu? Que a galera tá disseminando assim loucamente. Cara, eu não vi. E outra coisa, e quem me garante que antes disso não teria acesso, entendeu? Exatamente, esse é o grande ponto. Você não tá liberando a espionagem. O meu ponto é esse. A espionagem tipo, vai rolar à vontade, assim, e vai ser sempre à margem, ou fora da lei, ou à margem da lei. E não precisa aprovar o Marco Civil pra aprovar a espionagem. Cara, e mesmo assim, foi o que eu falei mais uma vez, antes desse Marco Civil. Se de repente tivesse uma ordem judicial de investigação, como existe a minha conta bancária ou o meu registro telefônico, seria a mesma coisa da internet, isso existiria de qualquer forma, com ou sem Marco Civil, entendeu? Eu ainda não tô vendo. O único ponto que eu tô vendo aí foi que o Harvey falou antes, essa desassociação, essa fatiada que existe dentro dos planos para que dentro da tua velocidade, sei lá, você pague mais, você pague um valor por leitura de e-mail, outro por download, que isso eu também não li aqui ainda. Isso, até nisso eu acho péssimo, porque aí você pode pegar e ter dois ou três serviços que a gente sabe que faz, leitura de e-mail e download, e o pessoal, os provedores, as empresas jogam esse preço lá no alto, e antes você tinha uma velocidade, você contratava uma velocidade, você poderia fazer tudo, até nisso, cara, se for isso mesmo que o Harvey tá falando, até nisso a gente se ferra, cara. Mas essa parte não foi aprovada. É, ótimo, porque isso seria péssimo. Ó, eu tô lendo aqui, quer ver? Por que demorou tanto pra ser votado? A questão já esteve perto de ser votada diversas vezes, mas acabou sendo adiada. Entre os pontos de discórdia são dois. O primeiro diz respeito à questão da chamada neutralidade da rede, que veta a venda de pacote. Foi o que a gente está falando agora aqui, que restringe acesso à internet. O segundo ponto recai sobre a polêmica sobre o armazenamento de dados dos usuários do Brasil, ainda que a empresa seja estrangeira. Então, o que o Messias está falando, tem muito terrorismo nisso e eu tô vendo, é mais uma lei em que movimenta empresas e governo, cara. Eu ainda não vi. Pode ter entrelinhas aí, só lendo a lei completamente, o mar completamente, para poder saber os pontos, as brechas da lei, como o nosso Harvey costuma falar. Mas eu não tô vendo também tanto motivo de escândalo, entendeu? Não tô vendo isso, entendeu? Voltando ao assunto do sigilo, que o pessoal tá falando, né? Nossa Constituição, ela diz o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados de comunicações telefônicas, salvo no último caso, comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses que a lei fornecer estabelecer. Enfim, o que acontece na prática? Antes do Marco Civil e depois, que vai continuar acontecendo no Marco Civil. Escuta telefônica, teor de conversa num chat do Facebook, teor de um e-mail enviado por outra pessoa, ou conteúdo só com ordem judicial. O juiz tem que autorizar, através de uma outra lei. Agora, horário que foi enviado o e-mail para fulano de tal, e horário que você conectou ou desconectou, horário que você acessou o site, e horário que você saiu do site IP ou não, eles, além de ter que ter armazenado, e dependendo das circunstâncias, não há necessidade de pedir autorização judicial. Até o Ministério Público pode pedir requisitar isso diretamente, entendeu? E antes, isso antes da lei do Marco Civil. Inclusive, teve uma lei que regulamentou a atuação dos delegados de polícia, já dava esse poder de requisição. Ele podia requisitar automaticamente. Agora, dá a entender pela lei do Marco Civil que tem que pedir autorização judicial. Né? Mas, Harvey, no que isso muda a minha vida? Não, a sua, a não ser que você for cometer um crime. Aí pode ser que mude muito a sua vida um negócio desse. Mas para um advogado para defender você muda muito. Eu já vi escuta telefônica quebrar minha defesa toda num processo de crime de tráfico de droga. Muda tudo, muda tudo. Isso, eu tava defendendo um traficante para assistência judicial gratuita. É um laranja, para comer de açúcar. Porque é só traficante laranja cai na justiça gratuita. Né, na defensoria da Tiba, né, que traficante bom mesmo tem advogado particular. Mas, enfim, uma escuta telefônica, um dado de horário que entrou e saiu, pode mudar tudo num processo civil também, numa ação de indenização de danos morais, materiais, pode mudar tudo numa situação dessa, né? Mas a menos que eu cometa algum crime, isso, tipo, caguei pra isso. Em tese, sim, né? Ou estejam te investigando aí, você não tá sabendo, você tá envolvido em alguma coisa que você não esteja sabendo, né? Algum grupo social, tipo Illuminati, alguma coisa assim que já esteja sendo investigado. Que merda, hein? Entendi. Pela Polícia Federal, alguma coisa do gênero, né? Mas no geral é pra isso. E é segurança, né? Traz segurança e ao mesmo tempo dá essa sensação de estamos sendo vigiados, né? Mas não é bem assim, já tinha isso antes, como o Vini falou. Isso que eu queria cumprimentar, né? A lei autorizava escuta telefônica, a conversa, o delegado ou o promotor para conseguir só com o juiz, para ouvir a conversa. Mas para saber o horário que a pessoa ligou e desligou, não precisava, só requisitar a Anatel. Manda a Anatel, a Anatel liga para. Liga, oficia a Vivo, a telefônica, o diabo a 4, eles têm que mandar a ordem para o inquérito. Agora dá a entender, isso também, inclusive, para a internet. Agora com o Marco Civil, dá a entender que você tem que ter autorização judicial também para isso. Então é. Tá um balaio ainda, tá meio complicado aí, tem que gerar jurisprudência. Então deve se supor, então, na verdade, que acabou tendo mais segurança com os dados, não é isso? Ao contrário do que muita gente aí tá alardeando, não é isso? Exatamente. Mas peraí, eu não tenho porquê, papel de bunda, não tenho porquê alguém pegar e procurar saber a hora que eu liguei pra quem quer que seja. Não sei, se você é amigo de um anônimo que você não sabe o que é e a PF tá investigando eles e estão achando que você tá envolvido também, os caras vão querer fuçar seu computador. Ah, em tal horário publicaram que vai ter uma romba não sei aonde aí no Rio de Janeiro, aí os caras vão estar te investigando, pediram autorização judicial, vão ver, não, mas o Ebony, o IP dele não tá lá na página no Facebook, tá horário, então ele não tá envolvido na história. Pronto, seu rabo saiu da reta. E graças a Deus, porque, pô, é fogo, né? Já tá muito gasto, né, Ebony? gay! Não, não é nem isso, Marfonda. Pra falar que a culpa é minha, eu fole. Vai saber se eu já não fui investigado também, ou alguém já não foi investigado? Pode saber. Outra coisa, eu sou contra Ministério Público até dizer chega. Eu sou anti-Ministério Público, embora tenha amigo promotor de justiça, né? Mas os caras, eles fazem investigação dentro do próprio gabinete. Não tem controle, que nem a polícia, que tem um juiz, o promotor em cima. Então, vai saber se eu já não fui investigado por alguém, né? Então, os conspiracionistas têm um pouquinho de crédito, mas não é tudo, né? Como o Vili falou, a lei, em tese, trouxe mais segurança pra gente, né? Que passa na mão do juiz, né? O juiz agora que vai decidir ou não, se tem que não tem que liberar os dados ou não, né? Eu ouvi dizer que muita coisa passa na mão do juiz mesmo, cara. Uhum. Mas não é? Não, Boni já passou muito na mão do juiz. Diz aí, Harvey. É, se for uma juíza loirona, tipo a Bruna Lombardi, naquela novela antiga, quando era criança, tinha uma novela que ela fazia papel de juíza. Ah. Que era o Tarcísio Meira, que morre no final com tumor no cérebro. Eu lembro até hoje que eu era criança, né? Mas a Bruna Lombardi, ela era juíza. Se fosse aquela, uma juíza daquela lá, eu podia passar a mão em minha vontade. Não ia estar ligando. Cuidado. Só ia pôr o dedo em algum lugar, né? Cuidado que o... A novela se chama Roda de Fogo, é isso mesmo? Isso mesmo. Nossa, que antigo, meu cara. Nossa, olha que só, doido. Lembra que eu falei? É a novela favorita do Ebony, né, Ebony? Roda de Fogo. Depende, só se comer pimenta. Eu falei. Então sacaneio o apresentador. Não pode. Isso também tem que ter regras dessa porcaria aqui. Tem que ter uma regra do podcast. E cala a boca. E a gente sacaneia você. Ah, e ela tá pensando o quê, negão? Ah, bate agora. Corta pra mim! Vocês falaram bem sobre a questão de mitos e verdade. Não sei se alguém gostaria de acrescentar com mais alguma coisa. Não. Ah, ótimo. Lembrei. É, na questão do mitos e verdades também, aí caindo na coisa da neutralidade da rede, e aí tem um exemplo muito legal que mostra que eu vi, que me ajudou muito a entender isso. Seria. A neutralidade da rede é para evitar que aconteça como acontece na TV a cabo. Depois vocês podem me corrigir se estiver errado, por favor. Me corrija. Que, por exemplo, na TV a cabo você tem vários planos que tem a ver com conteúdo. Conteúdo da TV a cabo são os canais. Da mesma forma, o conteúdo da internet é mais variado. Mas... Então você, tipo, você teria um plano tipo R$29,90 para você acessar e-mail. Um plano Sky... Você pode falar o nome de marca aqui? Sei lá, Sky, R$130 para você acessar já e-mail. Já falaram tantos? E seria a mesma coisa, você teria Net Virtua 50, e aí você teria um conteúdo limitado, um acesso limitado. Alguém tá no Google olhando preços de alguma coisa agora. É engraçado Net... que ele tá pondo limite nos mais caros, né? Conforme me paga mais, é mais limitado. Tem um barato, eu não tô ligado do barato. Fala. Ô, Messias, assim, eu não acho que seja a mesma coisa, não. Eu acho que seria a mesma coisa se fosse o seguinte: você paga tanto para assistir tantas horas desse canal. É, na verdade, são mosaicos que você vai montando e ainda assim, eu acho que poderia ser de uma forma um pouco mais legal. Eu acho que as pessoas poderiam montar o seu programa, o seu pacote, em vez de já ter pacotes pré-determinados. Mas eu não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que é bem diferente da internet. Que você tem uma velocidade e você navega pra tudo quanto é lado, entendeu? É como se você tivesse acesso a um canal e você fosse você tivesse apenas valores diferentes a cada vez que você vê o canal. Eu acho que aí seria mais próximo da internet. Não é o que a lei previa, né? A lei previa exatamente isso que o Zé tava falando. Que os lobistas queriam. Que a gente, por exemplo, se eu quisesse baixar alguma coisa, eu teria que pagar mais do que o cara que tá só acessando o e-mail, entendeu? É, seria mais ou menos como pacotes de TV a cabo mesmo. Pensa pelo lado, Vini, que, por exemplo, na nossa TV a cabo, há canais que têm um valor maior, tem um valor simbólico de uso maior do que outros. Você tem o canal, por exemplo, um pacote de esportes específico, por exemplo, vale um dinheiro a mais do que o pacote normal. Então seria mais ou menos a mesma coisa. O YouTube, por exemplo, seria um poderia estar num pacote pay-per-view, mal comparando com a TV a cabo. Não, seria mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenho a NET e que eu quero ter, sei lá, o Sexy Time. Então eu tenho o meu pacote... Já tem, meio fraco. A Gabi não me decepciona. Eu acho, adoro a Gabi, por isso ela não me decepciona, entendeu? Tem pessoas que não falham. Deus e Gabi não falham. Assim, ó, eu tenho o meu pacote, ok, que eu tenho Globo, Record, etc, etc, Cartoon Network, e eu quero ter o Sex Time. Então eu vou pagar o meu pacote básico com todo mundo e mais o Sex Time. Então aconteceria isso. Então eu teria o meu pacote normal, do tipo e-mail, rede social, etc, etc, mas se eu quisesse acessar o Xvideos, eu teria que pagar um pouco mais, né? Porque ele entra numa categoria de video stream, como o YouTube, como o Pornhub, como, enfim, whatever, sabe? Que absurdo! Que absurdo! She's ex-hamster. Não, eu acho que poderia ser assim, na TV a cabo, assim, poderia até se não fugir muito desse assunto. É, sei lá, eu... Porque seria legal, já pensou, você ter uma... Você montar o seu pacote. E vamos dizer que o De La Rio, tem só canal de esporte. Eu quero presentear o De La Rio com um canal gay. Então eu pagaria, pô, eu quero presentear, o De La Rio com um canal gay pra ele poder incluir no pacote dele. Acho que seria assim, pegar sortido seria legal, entendeu? Mas, o Vili, você acabaria com a neutralidade. Porque sabe o que aconteceria? Vamos supor que a NET, ela tem um acordo com a Globo, tá? E aí ela... Aí você quer dar um pacote de sites gays pro De La Rio. Então, ele facilitaria o acesso aos sites gays relacionados à Rede Globo e aos outros sites gays que não são relacionados à Rede Globo, ele diminuiria, né, o acesso. Então, esse é o problema da falta de neutralidade, né? Gabi, olha o artigo 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Ou seja, aquilo que a gente já estava falando. Né? Se eles não podem jogar só 20 GB, 20 MB no pacote de e-mail e 5 para ver Xvideos, que é uma delícia todo dia de manhã. Entendeu? Tem que haver neutralidade. Todos os pacotes têm que ter o mesmo valor de velocidade, entendeu? E é por isso que isso não foi aprovado na foi, filha. Tá não foi, cara. Artigo, entra no site do Planalto, filha de Deus. Cara, mas tava dando em tudo quanto é lugar que não foi, cara. Entra e leia o artigo 9º aqui, filha. Mandei pra vocês. Vocês estão falando a mesma coisa, gente. Vocês estão falando a mesma coisa. Vocês estão negando. Um tá negando a informação negativa e um tá falando positivamente, mas é a mesma informação, cara. Quem, pelo menos, é Boni ouvindo, vocês entendendo o que estão falando, eu entendi que estão falando a mesma coisa. Leia o artigo 9º, alguém leia o artigo 9º pra ela. É isso, tô com ele aberto, tô com a mesma coisa que você disse. Gabi, é a mesma coisa que você falou, só que tá no artigo 9º, aquela porra. Dá pra você explicar essa merda aí? Vocês estão dizendo a mesma coisa. Só que um tá negando, só que um tá usando duas negativas, tá dizendo uma afirmativa. Tá a mesma coisa. Lógica, né? Olha lógica, o uso de lógica. É que eu tô jogando Candy Crush. Não, é porque assim, um tá falando, De La Rey é gay, aí o outro fala assim, não, De La Rey não é homem. Não é isso? É, lógico. Obrigado, Bidio, obrigado. É o famoso princípio da não contradição, aqueles três princípios da lógica lá. É isso. Aí vai começar. Harvey, calma, diminui. Ô, Harvey, sai desse house que não te pertence, cara. É, entendeu? Daqui a pouco ele vai lá pra Roma, eu não tô aqui. Eu te derrubo, Harvey. Eu já dizia no direito romano, né? Tchau, não. Que é aritmética, né? Aritmética. Aliás, só pra fazer um adendo muito importante, Gabi, você não precisa pagar a sua operadora pra ter um sexy time, você pode me pagar. Eita! Caraca! Nada, cara! Caraca! É porque ele entende macete. Ô, louco! Caraca, cara! Calma! Ele vai. É meia hora. Ele vai passar a senha pra você, é isso. Exatamente. Esse é o máximo que ele pode fazer. A gente que pensou besteira aqui. Meu Deus do céu. Então tá, né? Tirando aí essa imagem horrível da cabeça, vamos lá. Qual o preconceito? Deus do céu, Jesus Maria José, vamos lá. E o Messias, né? Gabi... Ninguém, tá tudo... Putz, que merda, cara. Eu estou aqui. Se o Messias põe isso, quem dirá Maria José? Vamos lá. É, Gabi. Oi. A sua opinião, o que foi que faltou nesse marco? Acho que faltou um pouco mais de discussão. Eu acho que foi encaminhado muito rápido. Tem alguns pontos que eu mudaria, que eu não vou poder falar agora porque eu tô no Candy Crush, mas eu mudaria. Então, assim, não sei. Eu acho que faltou um pouco mais de discussão da parada pra todo mundo se inteirar, tá ligado? E não é uma coisa que não aconteceu. Então tá, Messias, o que você acha? Vamos ver. Eu acho que... Deixa eu pensar, essa pergunta foi tão boa, mas tão boa, que eu não sei o que responder. Eu vou até mas chorar. Eu acho... Falsos poetas! É, mas pode repetir, por favor? Eu tô até emocionado depois de um elogio, entendeu? Mas tudo bem. É, Messias, na sua opinião, nessa lei, o que faltou? Nesse marco civil, o que foi que faltou? Tem uma questão que tá rolando aí, na verdade, é que não, o que faltou um posicionamento mais duro, ou por parte, talvez, não do governo, porque o governo, como eu falei, não tá exatamente por trás da lei, é uma lei da sociedade civil. Mas faltou uma cobrança maior nossa da sociedade civil, fortalecida por uma de esforço de informação mesmo, de a gente cobrar nossas pautas, por exemplo, o famoso artigo 15, que não sei se o Harvey chegou a ver a polêmica do artigo 15, do... Não, como é que era mesmo? É, do artigo 15, né? Artigo 15? Não tem artigo 15, é artigo 15 mesmo. A polêmica do artigo 15, que é sobre... Justamente sobre a guarda do registro. Entendeu? E é meio que a sociedade civil e a galera ativista, que é uma mexa assim, os esquerdinhas, os comunistas de boutique. Ah. Não, como diria o Pondé, a esquerda festiva, como o Pondé, talvez não soube. Ai, passar meu tanto, Deus. É, não soube passar tanto a mensagem e vencer essa barreira de desinformação. Foi meio criada pelas teles ou pelas turistas do grande capital e meio que mostrar e meio que deixou entrar a pauta subjacente. Subjacente é uma palavra do português que existe de verdade, subjacente, entendeu? Mas faltou isso, faltou sei lá, mais liberdade e mais, como o grande Harvey falou, mais ferrar o grande capital. Zé Messias diretamente da Carta Capital, né? É, mas... eu me chamo de Messias Carta. Ai, ai, vamos. Billy, na sua opinião, o que foi que faltou? Cara, não posso dizer exatamente o que foi que faltou nesse marco civil. Primeiro porque, foi como eu falei nesse podcast, eu ainda não consegui ler todo ele com atenção e procurando detalhe. E segundo é que... Mesmo que eu fizesse isso, eu creio que ainda assim existiriam dúvidas, porque até agora não existe, não está claro para ninguém isso. O próprio governo tá se embananando, os cabeças mesmo não sabem bem o que dizer de uma forma mais clara, mais coerente. Mas eu acho que é muito pela linha que a Gabi falou aí, foi algo feito muito rápido, assim... Rápido, quando eu digo súbito, de repente eles ressurgiram com esse assunto e foi uma correria, meio que por baixo dos panos, não houve uma discussão com o consumidor, com a população em si, que é a maior, teria de ser a maior interessada, e talvez por isso é que tenha se criado todo esse ambiente, toda essa... Esse clima de conspiração, de que estão planejando por trás da galera, que vai ser censurado, que o povo vai sofrer com isso. Eu acho que isso acabou causando esse tipo de aparência, entendeu? Então, como sempre, as coisas do que se remete ao governo, a galera que aprova isso, é sempre assim, nada muito claro. Então, eu fico muito com a opinião da Gabi. Acho que faltou um pouco mais de tempo para isso ser melhor discutido. isso não rolou. Aí, então, só puxando, posso interromper lá um pouquinho, seu Ebony? Você já interrompeu. É. Não, é porque aquela questão, a coisa só aparece mesmo quando tá na mídia. Mas lembrando que o projeto tá em discussão desde 2009, só que tá meio que nos bastidores do poder, aí ninguém meio que... Não, é... Mas o Zé Messias Carta Capital... Não, me chame de Zé Petralha agora. Mas as audiências públicas, elas não foram anunciadas tão fortemente. É diferente, por exemplo, eu não sei como é aí no Rio, mas aqui em São Paulo, quando a gente tem a audiência pública, ela é anunciada no horário do SPTV. Então é uma coisa que não foi uma coisa difundida nesse grau, assim. Sabe, tanto que muita gente não soube que teve audiência pública em relação a isso em 2005, entendeu? Então, assim, lógico que teve, sei lá, quantos mil anos de discussão? Sim, mas a discussão em si não foi difundida. Não adianta nada a gente... Eu concordo. Eu não tô dizendo que é uma culpa só nossa. Eu tô falando que realmente o bagulho não pegou o radar, assim, dos grandes, sei lá, veículos de informação, do grande veio da informação que rola aí pela internet, pela... da mídia. Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem mal comparando. Cara, quando quiseram fazer aquela histeria, vou falar só até pelo Rio de Janeiro, quando fizeram aquela histeria que teve aí do royalty do petróleo, que o governo aqui de Sérgio Cabral, todo mundo reuniu uma patota do cacete, foi pra rua, botaram um bandeirão enorme na prefeitura do Rio, que era... É um dos maiores corredores viários aqui do Rio de Janeiro, que é acesso à central, né, ao centro da cidade. E falando sobre royalty, defendendo e tudo. E por quê? Porque, na verdade, foi algo que interessava a eles. Então, não teve... Por menos o governo... não tô nem falando do Brasil em si, tô falando apenas o governo, se movimentou e fez com que a população toda soubesse disso. Talvez não soubesse explicar, mas sabia que tava rolando uma treta, entendeu? Tava rolando esse problema. E foi o que a Gabi falou, não teve esse tipo de manifestação. Foi meio que feito... A aparência que foi meio que feito por baixo dos panos, entendeu? Ainda que não seja tão bem dessa forma, vai ficar meio aquela meia-culpa de que o governo tem culpa que não divulgou e o povo também procura saber. Mas se tivesse um interesse maior da o público, que o povo, o consumidor tivesse, fosse ouvido, isso teria acontecido e não rolou, entendeu? Perfeito. Então, só para terminar essa rodada, Harvey, resumidamente, o que foi que faltou nesta lei? Então, sei lá, é brincadeira. Eu acredito que o que faltou talvez fosse mais discussão mesmo, né? O pessoal entendeu que é Marco Civil, não é Marco Zero, né? Ficar confundindo sem querer essas coisas, né? E também esse povo, né? Esse povo. O que eu senti falta é a questão de sanção penal, né? A gente sempre fala que o direito penal é a última raça, o último recurso. Mas eles são mistos, ou seja, você ainda tem que continuar usando as legislações extravagantes, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas o que eu acho que faltou... Mesmo. Seria a questão da deixar mais claro a responsabilidade das empresas. Eu acho que o provedor que está fornecendo serviço era responsável por toda a caca que se faz lá dentro. Ah, mas é impossível. O problema é seu, é o risco do mercado. É o risco do mercado. Então, assumindo o risco de receber um dano moral nas costas depois. Então, a lei tirou um pouco a responsabilidade das costas deles. Eu acho que é isso. Acho que tem que ter... continuado o peso que a jurisprudência fez em cima com base no Código de Defesa do Consumidor, né, que havia já doutrinas, né, já entendimento jurisprudencial, né, no sentido de muitas coisas que... aquele negócio que eu brinquei uma vez no WhatsApp, né, o House falar mal de mim, eu vou processar o House, mas o House, o que eu vou tirar dele depois? Eu prefiro tirar da provedora que fornece serviço dele, não é verdade? Então, é isso. Corta pra mim! Na verdade, essa discussão de hoje teve até muitas discussões, levantou muitas coisas que a gente pode até aprofundar mais à frente. A questão dos anônimos, a questão da vigilância, e tanto virtual quanto... Enfim, dá um pá de mangas de discussão isso. Mas hoje vamos ficar por aqui. Bom, então vamos fazer nossa conclusão, vamos fazer nossas... como é que é? Conexões finais? Considerações finais. Conexões finais. Homenagem ao Marco Zero, né? Vamos, gente, que eu quero jogar The Sims. Vamos lá, vai. Tá. Ué, esqueceu até da novela? Ah, agora já acabou, já. Ah, tá. Quando gravou na net, não, pô. Eu sempre gravo. É que eu não sou rica, eu não tenho essas net que gravo. Ela só tem 100 GB, né? Ah, mas se você tem cadastro no Globo.com, dá pra ver, pô. Tranquilo. É, então. Então tá, vamos lá. Terra e Apple. Tá. Senhor... Eu ia falar de La Rive, vamos lá. Senhor Harvey, por favor. Ele ia falar senhor Ebony, ele ia falar senhor Ebony. Isso que eu tô tentando entender por que ele misturou eu com o De La Rive com ele mesmo, né? É tudo a mesma coisa, Harvey, suas considerações finais. Eu acredito que a princípio não vai mudar muito a vida de muita gente, a não ser que a pessoa se envolva algum problema. A lei ainda falta ser regulamentada, que não foi regulamentada ainda, né? E, nossa, viu que eu falei? Precisa ser regulamentada, ela não foi regulamentada ainda, legal, né? Que mais? E vocês que queiram aprontar, saibam como aprontar, porque agora a casa caiu. E quem foi lesionado, procure um tabelionato de notas, fazer uma ata notarial e ferre a pessoa aí e mande judicialmente pegar os dados de quem te ferrou na internet. Sejam felizes. Oh, beleza. Ganhe tantos morais, né? Isso aí. Demorou. Vou processar o Raul. Então tá. Billy! Cara, esse é o tipo de assunto que a gente vai ter que abordar mais à frente. O Brasil é um país engraçado, a gente já sabe que é um país que a lei pega ou não pega, né? Não tem essa de tem a lei e vai ter que ser cumprida, não. Pode pegar, pode não pegar, vamos ver mais à frente. Mas é papo pra gente conversar daqui a um tempo, assim como foi aquele podcast que a gente fez sobre manifestações. É algo que aí tem que deixar que as coisas rolem pra saber mais à frente que rumo se tomou. Eu lamento muito pelo MDM, que agora vai ser caçado lá, a galera lá que trola, né? A zona de comentários lá, né? Aí todo mundo vai ser preso lá. É verdade. Aí todo mundo ser preso lá, cara. Que é agora? Não tô sabendo da história. A galera do MDM, cara, nos comentários. Nunca participou do comentário lá? Graças a Deus, há 2-3 anos. Aí já deve ter escrito os crimes que eu fiz. Porque então. Sabe de nada, inocente. Já prescreveu os crimes contra a honra que eu pratiquei lá. O que aconteceu? Então é isso. Ainda bem que o X-Video não é crime, né? Então o Harvey pode ficar tranquilaço, não tem problema. Não vai ser preso. Também tem um X-Hamster, né? Então, aí, tá vendo? Como você é bronha? Ação de alguém aqui do grupo, aqui da mesa? Foi o De La Rive. De La Rive, é. De La Rive deve frequentar Gmail, alguma coisa assim. Travestis.com. Não falei isso, tá vendo? Gmail não é travesti? Chimeiro, mas eu não falei, tá vendo? Foi disfarçado, tá vendo? Da forma que ele gosta, bem disfarçado. Pô, depois em off conta essa história do MDM pra mim. Ô, cara burro! Não tem história, Rave. Tô curioso, não tô sabendo dessas fofocas. Ele é muito malandro, né? Ele quer saber a história de todo mundo, mas a dele ele fica assim, edita aí, Vili, edita aí. Só de uma Ele quer saber as histórias que nem aconteceram, né? Mas tudo bem, só foi uma... O Vili só tá olhando à frente, entendeu? Eu achei que a casa caiu pra ele. Ele só tá se punhetando. Os meus crimes estão escritos já. Meus crimes contra a honra. Aliás, Change, queremos você aqui, hein? Tá vendo? Quando acabar aí, contrato certo. Vem conversar com com o RH daqui. A Gabi vai ensinar bons modos pra você. Vamos vai lá. Crescer barba aí, vai crescer barba na cara, né? Não fala mal do Change. Então tá. Fideão em finais. Gabi. Eu só queria falar que não fui eu. Foi outra pessoa que invadiu meu computador, não fui eu. Quando você veio, já tava assim, né? Quando você chegou, exatamente, já tava assim. Exatamente. É que eu deixo o computador ligado e, né, não fui eu. Só deixar bem claro que não fui eu. Ela nem tava lá na hora, ela tava vendo a novela das 7. Exatamente. Deus do céu. Nosso Senhor, muito obrigado pela sua presença, magistral presença. Salvador. Senhor, Salvador o cacete, né? Eu tô igual o Capitão América, entendeu? É. Meu senhor, meu Deus, não usa essas roupas, entendeu? Messias, lá, despeça-se. Só queria dizer primeiro que meu nome é Messias, eu sou Messias e meu bisavô era Salvador, então é uma família, tudo santo aí, tudo bonito. E aí, só pra dizer que foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde de feriado, dia do trabalhador, bonito isso falar, bom falar isso. E que o Marcos aí, cara, ele não é exatamente o que todo mundo queria, mas também não é exatamente o que o outro lado, ou coisa ruim, queria. Então, é como diz naquele filme, só tem uma frase que é mais ou menos assim: se tá todo mundo descontente, quer dizer que a coisa tá boa. É, obrigado, gente. Não vai ter copo. Ô Messias, okay, achei... Messias, volte sempre, cara. Você é sempre convidado. É como diz naquele livrinho que eu tô que falam de mim. Sempre que tiverem ou duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Amém. O que eu mais gostei na fala do Messias foi ele virar assim: o Marco tá aí. Que Marco? Que ele te comeu no barraco. Eu baixaria, como assim? Derruba esse cara, por favor. Tá bom, tchau, Messias. Tchau, gente. Eu sou o Ebony. Vocês fiquem todos com Deus, entendeu? E não com o Messias. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Tchau. Só acho aquele Seixas lá, quem que é? Quem? O Oi? Seixas, que é o dublo Batman. Esse Marcio é Seixas. Marcio Seixas. É um clássico, né? Raul? É. Não. Raul Seixas. Esse não dubla faz muito tempo, é. Tá péssima. Hoje é quarta? Pô, hoje é. Eu lamento é demais. Hoje é quinta. Hoje é quinta? É. Hoje é quinta? Meu Deus. Como assim hoje é quinta-feira? Hoje é quinta, mulher. É assim, depois de quarta. Amanhã é sexta. E amanhã é sexta. É assim. É como assim? Desse jeito. Depois de quarta? É, depois de quarta, antes de sexta, pô. Como assim? Você expulsou mesmo o Messias? Não, ele. Caraca! Então foi pro caralho a gravação. Caraca, Liz! Desculpa, esqueci que eu tava gravando. Não. Também tá aí também. Fica isso. Né? Yo! Começando então mais um Illuminer. Para de falar! Cara, gente, eu tava falando com a Gabi. Ninguém tá falando nada, tá falando silêncio. Tá louco, cara. Zé tá escrevendo. Eu podia até no mudo pra não atrapalhar a caceta. Ah, então tá. Cheirando então, é que você escreve uma pomba. Vai, Ebony. É, Ebony vai de gato. Chill, Harvey. Vai, Ebony. Que guino. Fim também piora. Bonus game. Ah, mas me conta, como é que era o House com o professor? Cara, não, me lembro, ele não sabe isso não, Sofia. Não, mas me conta, como é que ele era com o professor? Babaca. Mas babaca como? Enrolando, sabe? Assim, dá pra ver que ele sabia o que ele tava falando, sabe? Mas ele ficava, tipo, quatro aulas dando o mesmo conjunto, entendeu? Tipo, se ele quiser fazer pra ela mais rápido, ele fazia, sabe? Tá ligado? Então enrolão. Ele falou assim, bem da vaca. Cara, eu só me lembro disso, não tem muita relevância. Ele foi inútil. Não, ele não era inútil, mas assim, sabe aquele vídeo de tipo de professor? Sei. Sabe aquele cara do cadê? Então é tipo eu, entendeu? Ah, você pra ele. É, tipo assim, pô, tinha vários professores mais relevantes chorando muito. Ele tava ali, sabe? beleza, professor IBM, vamos lá, vamos tentar ver qual é, sabe? Era isso. Entendi. E alguma aluninha dava em cima dele, cara? Cara, isso me lembra não. Nada? Na minha turma, não. Ah, e... Quer dizer, que não me lembro. Entendi. De mulher na minha turma que tem, cara. É tipo, é o meu pessoal. Aham. Uhum. Ah, o pessoal da Working Squad. Aham. E ela não dá em cima de ninguém, pelo amor de Deus, né? Aham. E três meninas. Aham. Que são tipo mais fáceis. Pode ser até que uma delas, assim, mas acho que não, cara. Entendi. Ele era muito feinho pra elas. Cara, a menina parecia. Aham. Ela é loura de olho azul, sabe? Jerry Ross, assim, tipo, porra, tá enxabada, ela não ia olhar pra ele. Entendi. Entendi. É que eu quero ter armas pra zoar o House. Ah, cara. Eu achei que tava de uma voz, sabe? Eu esculachando ele. Imagina. Então, tá um pouco. Tá todo o pessoal do site ouvindo, assim. Ah, que legal. Aê! Alô, Cristina! Pera, essa porra. Aham. Ah, que legal. Então, é que, tipo, tá, é todo menos mundo... Menos ele. É, menos ele, ele não tá. Pô, que pena, né, cara? Vai estar. Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane.